Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está dado o primeiro salto em 2011. Bom ano. Jump dos Van Halen foi a primeira canção que escutámos na emissão de hoje. Agora seguem os Journey com uma grande mensagem, também ela para 2011. É bom que não deixemos de acreditar. Don't Stop Believing. Just a small town girl, living in a lonely world. He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Heaven is the final motion. faded, so slashed and torn. Dizer que bem que eles ficam juntos, Queen e David Bowie, Under Pressure, na órbita do Planeta Rock. Temos muito mais para ouvir já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock. soube mesmo bem recordar este Just Like Heaven com Robert Smith e companhia, os Cure, na órbita do Planeta Rock. Agora temos a Hat Take On Me, à mistura também com Pat Benatar mais à frente. Like an Egyptian dos Bengals na órbita do planeta Rock e lá atrás também Love is a Battlefield com Pat Benatar. Temos muito mais para ouvir já a seguir.

Concertos de 2010, Guns N' Roses ao vivo em Portugal, passaram esta semana pela órbita do Planeta Rock com Sweet Child O' Mine. Mais à frente vamos recordar In Excess, agora temos aí o Zero Smith e Run DMC, Walk This Way. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you. It makes me sweat. Tonight in Excess, a mistura com Aerosmith e Run DMC, lá atrás Walk This Way. Este é o Planeta Rock em órbita todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes. Estamos no Facebook, procurem por Planeta Rock by Miguel Freitas e tornem-se fãs do programa no Facebook. Já a seguir entramos na última parte da emissão de hoje. Planeta Rock. Searching for an answer. I never said E pronto, estamos assim praticamente no final de mais uma viagem na órbita do Planeta Rock com clássicos de outras galáxias distantes. Na próxima semana a mais, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Love.